Quanto mais distante, mais ampla a visão. Preciso contar as ondas, vento passa as carnes. Quando nas redes buscam atenção, podem falar meu nome, é visibilidade. Na melhor tom, atenção sem maldade. Cê é pouco pra nós, até meu cachorro sabe. Cês mandam convites pra ser convidado, eu faço o que cês sabem. Tô sem tempo de verdade. Tô de igual, tá ligado, mas não preciso que me sirvam, obrigado. Sei que miséria afasta uns comédia, mas dinheiro e fama aproxima uma parça safada. Tá aberto, quatro vidro baixo, rumo às estrelas, topo, som no talo. Engraçado, quando eu assisti a aula com os pés encharcados, cês fingia não ter notado. É nóis o caralho, não distorce os fatos, eu que fiz acontecer. Tipo David Cox, disciplinado, focado, até que a dor vire prazer. Não há o que temer, não, que eles podem fazer, que não fizeram ainda. Que se fala tanto sobre autoestima, eu elevo, critica, decide o que cês quer da vida. Vocês tão tipo recém-convertido, cuidado, a paixão é um estado de idiotização. João de Deus é mato, discurso militante, postura de cuzão. Sou contra a extinção dos haters, fato, não tire o sentido da vida dos cara. Ora, porque fazem tanta questão de comentar no meu som? Porque eu sou foda. Quem nasceu pra ser mandado, obedece até do trono, né? Meu caso óbvio, a cada passo posso ver nos olhos desses arrombado ódio. Olha pra minha cara. Quanto mais cês falam, eu tô querendo mais. Progresso família, progresso quebrada, progresso pros meus iguais. Daqui vejo que jaz mais um impostor, minha satisfação eu não vou negar. Menos um de vocês é vitória pra nós. Sei que Deus perdoou, mas eu vou cobrar. Não espere meu choro pra você rir, esconde esses dentes ou eu vou quebrar. Temporada de caça tá aberta e na mira, hiena que nunca soube caçar. A 286 antes de você, já fazia um rap pra me salvar. A vivência de rua é igual coração, cada um tem o seu, não dá pra trocar. Tudo o que cês queriam agora era que o Mano Di não tivesse aqui. A caneta mais pesada que o pesadelo, a insônia chegou, ninguém vai dormir. Eu sei quem só veio pra especular, mais um Judas pra me beijar. Mas antes de vir, olhe bem ao redor, só tem moço macabro pra te brincar. De paixões e tragédias, nós sabe de qual verdadeiro sentido da vida. Que viver é a dura missão de sorrir e chorar, costurando feridas. Quem nasceu pra ser mandado, obedece até do trono, né? Meu caso óbvio, a cada passo posso ver nos olhos desses arrombado ódio. Olha pra minha cara. Quanto mais cês falam, eu tô querendo mais. Progresso família, progresso quebrada, progresso pros não meus iguais. Não depois de fraqueza a sociedade, na primeira oportunidade eles te enterram vivo. Acredite na fé por vocês, só nos querem na TV como bandido. Não subestime o instinto humano e seu egoísmo, não esqueça o caos dos mercados. Pandemia nos provou isso, não pergunte quanto faço, pergunte quanto tempo passo longe das minhas filhas. Quantas madrugadas em claro, pra pôr no prato delas tudo que o meu não tinha. Quantos da infância aliado foi nessa sonhando com a boa, uma pra vida toda é quente, nem sempre quem te segue é fã. Provavelmente essas horas outro me amaldiçoa. Quem nasceu pra ser mandado, obedece até do trono, né? Meu caso óbvio, a cada passo posso ver nos olhos desses arrombado ódio. Olha pra minha cara. Quanto mais cês falam, eu tô querendo mais. Progresso família, progresso quebrada, progresso pros meus iguais. Thank you.